Deus está presente. Sempre atento, irmão Vanderlei Alves Pereira, pediu aqui que eu repetisse, porque eu não podia até o final na rede, essa explicação sobre o dia do Senhor. Isto é uma coisa, um debate que vem há centenas de anos. Eu respeito tudo isso. Mas é preciso chamar a atenção para o fato de que o dia do Senhor é um estado de integração no espaço e no tempo de Deus. Por que também eu vou falar a respeito do dia do Senhor aqui? Pelo seguinte, eu estou com vocês no capítulo 4 do Apocalipse de Jesus. Mas eu já tenho seguido a sequência, mas de vez em quando eu vou lá adiante, faço comentários sobre um trecho. Quem nos acompanha nas reuniões aqui entende isso muito bem. Vamos lá. João Evangelista arrebatado numa visão. Capítulo 1, versículo 10. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Capítulo 4, versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito. Meus amigos e meus irmãos, há um versículo no capítulo 1 do Apocalipse de Jesus que li e vou comentar para os simples durante uma série de programas. Vão ser muitos programas, só o capítulo que analisei hoje, na íntegra, contei tanto ensinamento que daria para falar mil anos. Mas aqui vai o versículo 10 do capítulo 1. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Quem não se livrar desse costume humano de dias, da semana, do mês, do ano, dos séculos, nunca vai entender o Apocalipse. Pois para nós o tempo passa, mas para Deus o tempo é por toda a eternidade. Por isso é que nós vemos no versículo 8 do capítulo 1, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus, eternidade. Que dia é hoje? Dia 18, amanhã 19 e ontem 17. Não digo que seja esse dia, isso é para argumentar. Então o tempo passa, passado, presente e futuro, mas para Deus o tempo é. Por isso a eternidade não pode ser cansativa, porque ela não passa, envelhecendo os homens como acontece na terra. Quando vivemos a eternidade, não sentimos o tempo fluir, porque integrados em Deus, nos tornamos o próprio tempo. Então, quando João diz no versículo 10 do capítulo 1 do Apocalipse, achei-me em espírito no dia do Senhor, significa que ele se colocou na posição ideal para ser instrumento da profecia, sem qualquer jugulação, manietação ao restritivo conceito terrestre de espaço e tempo. Ele se colocou na posição em que se encontram os espíritos elevados e por isso podem profetizar, quando Jesus o permite, com acerto. Nós podemos dizer que para ele beber não há tempo frio nem quente. Há tempo de realizar, porque já estamos nos integrando no dia do Senhor. Nós é que erramos quanto às datas, quanto à situação dos fatos, das contingências humanas, particulares ou coletivas, porque não nos colocamos nesse campo neutro do tempo de Deus. Aí tanta gente vai dizer, tal época, tal data, e quebra a cara e se perde. Por isso é que o irmão Zaru trouxe a proclamação do Centro Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus, para que nos acostumássemos à posição neutral que é a de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estaremos libertos de tudo quando nos colocamos na posição ideal acima de espaço e tempo humanamente compreendidos. Vivendo essa fraternidade, livramos-nos do fanatismo religioso. Aí sim, estaremos isentos, neutros, não alienados, postos no campo do ecumenismo irrestrito que liga céu e terra para entender o apocalipse de Jesus. Vamos, pois, entrar na vibração da profecia. Vocês estão prestando atenção bem ao que eu estou dizendo? Estou dando a vocês o segredo de entrar na profecia e saber o que vai acontecer. Receber o espírito de profeta. Vamos, pois, entrar na vibração da profecia, pois aí estaremos no dia do Senhor. Agora, muita atenção aqui. Quando Moisés, no Velho Testamento, disse que ao sétimo dia Deus descansou, afirmava aquilo para acostumar os seres humanos a respeitarem um dia para descanso próprio e dos seus servos, escravos e animais. No caso da terra, o descanso, para que não se perdesse a fertilidade, se dava no sétimo ano. Vocês devem ver isso na Doutrina do Céu, da LBV, em Jesus, Aru, Kardec, Rustan, a quarta revelação, no livro de Deus, lá nos Dez Mandamentos. Moisés usou esse artifício, digamos assim, porque as coisas que viessem para aqueles homens rudes, como inspiradas por Deus, tinham sempre mais força do que se desejadas por um homem, mesmo que fosse um verdadeiro gênio. O grande líder e profeta usou muito dessa forma de pregar. Assim, fortaleceu-se junto ao povo hebreu, que era de dura serviço, como hoje ocorre a todo o povo, que podendo realizar por meios fraternos muitas coisas, só faz a duras penas. Mas o dia do Senhor, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, nesta passada que estamos fazendo sobre o livro das profecias finais, antes do fim dos tempos, é o tempo de Deus, não o tempo dos homens. Se nos integrarmos no tempo de Deus, livre de qualquer manietação a espaço e tempo humanos, todos estaremos aptos a entender o apocalipse de Jesus, segundo São João, em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento. Meus amigos e irmãos, ainda com relação ao capítulo 4 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, deixa eu ver aqui o versículo que fala nos quatro animais. Está aqui, é o sexto. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor dele, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. Yuri Smith considera essa tradução de quatro animais muito imperfeita. Ele prefere, como outros e nós também, quatro seres viventes. Mas pode ser quatro animais. O negócio é que a turma tenha que entender. E nós já entramos na nova fase, Jesus chegou, pois seremos então testados pelo Mestre, hein? E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor dele, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Eles veem tudo. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Leão significa poder, força. e o segundo animal semelhante a um bezerro, perseverança. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, razão. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O que é a águia voando? Velocidade, rapidez, ligeireza de raciocínio. Vocês sabem que esses animais aqui correspondem aos evangelistas. E João foi realmente uma águia, pois ele viu com rapidez o resumo divino de toda a Bíblia Sagrada. Quem se lembra aí? Eu já expliquei há muito tempo. Que resumo divino da Bíblia Sagrada? João viu e mostrou e os outros não viram? Quem falou, vai depressa ao microfone. Vamos lá. Tem vocês todos pregando. Apresente-se. Vamos lá. Elcio Matheus, sede mundial da LBV. É o novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim sereis conhecidos como meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Mas aí, Matheus, ele dá a importância desse amor, porque ele vai, no versículo 13, Jesus, né? Do Evangelho segundo João, dizer ninguém, o quê? Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos. E ele diz também que, assim como Deus o amou, ele nos amou também. Vocês viram que coisa extraordinária? E os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Olha, isso é uma lição muito séria para nós, hein? É muita gente que diz assim: ah, eu estou tão cansado, já pisaram meus pés, xingaram a minha mãe, eu às vezes nem duro, faço tanta coisa e ninguém vê. Mas por favor, vejam aí o segundo volume das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, quando o irmão Zaru diz que Deus está vendo o que nós fazemos. Isso basta. Será que nós pensamos que a vida é um circo? Não. Ah, mas eu fiquei gripado, ninguém ligou para mim. Fui operada, não prestaram atenção. Você não está querendo trabalhar para Jesus, você está querendo ir para o palco, minha irmã. Está querendo ir para o palco, meu irmão. Não brinque, os tempos chegaram. Não chegaram, não. Já estão aí. Mais que chegaram. Dá o microfone ali, doutor Mário da Cruz. Irmão Paiva, Jesus disse: não há um fio de cabelo de vossa cabeça que caia sem que Deus veja. Este versículo mostra a grandeza do Pai Celestial, grandeza essa que nós ainda não estamos capacitados de compreender, porque nós, na realidade, ficamos estupefactos quando vemos dizer uma coisa dessa, Jesus falando: não há um fio de cabelo de vossa cabeça que caia sem que Deus veja. Quer dizer, é muita grandeza que nós ainda não estamos à altura de entender toda essa grandeza. Então? E por isso vem ao encontro do que o Senhor está dizendo há poucos instantes. É isso mesmo. Deus vê. Ah, Leda Soares Sampaio, quando a gente se integra no dia do Senhor, começa a integrar-se, as coisas vão mudando aos nossos olhos. Às vezes começou ontem, para um começou, vai começar outro amanhã. Aí sim, todos nós nos tornaremos médiuns de Jesus. Aí, à medida que nos integramos no dia do Senhor, o Pentecostes começa a funcionar. Quantas horas eu fico aqui pregando o Apocalipse? Vocês cansaram? Vocês vêm aqui que esses quatro animais passam dia e noite sem descansar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É uma coisa tão importante isso, que são os quatro evangelhos aí, pregando o tempo todo a palavra de Jesus, e que nós temos que fazer, que os 24 anciãos, que representavam, se por decisão de Davi, as divisões dos sacerdotes no serviço do templo que seu filho Salomão construiria, povo de Deus naquele tempo, e hoje representa o povo de Deus da atualidade, aqueles que aceitam o novo mandamento de Jesus, às vezes nem leram o texto, como eu disse, não, nem sabem, mas suas almas cumprem o que o mestre que eles conhecem na vida espiritual manda fazer. Eles reencarnam nas várias religiões, que são todas cristãs, conforme os graus de entendimento da criatura humana, e eles vão cumprindo. E esses 24 anciãos são a representação deste Israel de Deus, que é o rebanho único de Jesus, é o ecumenismo total, que não afasta ninguém, cada um que se afasta ou se aproxima. É tão importante esse trabalho de pregar a palavra de Deus, que esses 24 anciãos vão fazer simplesmente o seguinte, deixa eu ver naqueles que estão aqui, daqui, 9, 10 e 11. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, que é Deus, porque é aquele que é, que era e que há de vir, Jesus, vocês vão ver aparecer logo em seguida, não aqui neste capítulo. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, mas aqui é os estudantes, quando passam de ano, não é a satisfação, que eles queriam jogar a alma de satisfação para o alto e dizer, viva a minha alma que eu consegui passar. Os anciãos estavam com toda essa pujança dos jovens, ouvindo os quatro animais, os evangelistas, a dizer, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. E diziam mais, no versículo 11, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Esse... E nos aplaudem o trabalho, esses olhos de Deus que estão nos quatro animais, estão na satisfação, alegria imensa dos 24 anciãos. E vejam, para terminar, que Deus é comunicação. Porque logo no princípio aparecem os quatro animais que têm a missão na terra de comunicar a palavra de Deus às criaturas de todo o planeta. E de pregar dizendo, é chegado o reino de Deus. E vocês vão ver lá adiante, mandando pregar a povos, línguas, nações. Por isso, a LBV, como obra final de ciclo, foi criada, sim, para ter todas essas obras sociais, mas resultante de sua ação espiritual. Não podemos inverter a coisa. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Porque senão, nos descobriremos, nos tempos que chegaram, na quarta fase iniciática da LBV, Jesus chegou no mato sem cachorro. Por isso, jovens, não temam. Legionários, botem a boca no mundo e preguem o Apocalipse de Jesus, segundo São João, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, para os simples de coração. Esta é a missão de vocês. Deus está presente.